Lima Zero Transponder, controle Salvador, 120098. Autorizado 010 para Petrolina, saída Momo, transponder para direto destino. Levamos como esquerda, transponder 0110, controle Salvador, 120098, com 0740. 0740, com quem veio ver? Meia dúzia. Sim, o senhor vai decolar a intercessão ou da cabeceira na zero? Da intercessão. Quente, para acionamentar, se chame torre em 1-1-8-9-5, ajuste no 0, no 3, vamos. Ajuste, vai chamar torre. Fala, chama minha 2-1-3. 6-2-1-3, corrente de sol, chame para táxi. Solicitado. Segue pela linha do litoral, setor norte. Mantenha condições iguais nos mil pés, altímetro em Salvador, 1-0-1-3. Acione código transponder 0-2-1-0. Posto aéreo 8740, prossiga. Sim, se forçar 8740, táxi autorizado até a intersecção hotel. Chame na hotel, pronto para decolagem. Mono 26, 125, alternando. Mono 254. Correto. Para curvar à direita e a transferência para o controle. A gente vai manter a proa, aguardando para curvar à direita e transferência para o Brinquedo. Está autorizado o sinal da X-Ray, repórter estabilizado, 3216, data. Papá Romeu e Yankee, Eco Novembro, confirmando, fez plano de voo? Hebreia, que marca acionando o código 0126. Afirmo, está acionado 0126 no Brinquedo Mike. Gente. Aqui é João Salles. Esse pro corte, ele pro corte mais regular. Aguardo para a nação 14. Controle igual 0041, pus uma centena, 080, pode descer. Ou 1041. Foi na prova posição, etapa terça para. 4 mil pés, altímetro 1-0-1-3. Eu totalmente preciso, está sendo a gente liga na prova de TAP dessa 4 mil, é isso? Ah, firmo, 4 mil pés na prova de TAP, o gol no 041. Estado 2013. Gol no 754, desça para 3 mil pés, altímetro 1-0-1-3. 3-1-0-1-3, gol no 754. Ah, 3804, cara, me escuta. Aqui o final, 1-0, vai ser travado. 3804, pouso autorizado, cabeceira 10, vento, uma centena, 149. Pouso 1-0, 3804. Novembro, Yankee, Mike, controle Salvador. Mantenha condições iguais, corredor forte, altímetro 1-0-1-3. Tá, 3-4-4. Autoriza táxi até o ponto de espera, via passe principal, via Inga no ponto de espera, torre em 1-1-8-9-5, ajuste no 013, bom voo. 295-30, 60-0480, copiado. O meu Yankee Eco Novembro está autorizado para seguir pelo litoral. A ONU meu pé vai reportar através de situação. Negativo, chaca fala aí, essa aqui de Salvador. Confirme só o EOBT? Sim. Juliette, estamos no confirme EOBT? Final do procedimento ILS, que você custou no zero, desça para 2 no pé, altímetro no 013. Reporte estabilizado, reduz a velocidade 2009. 2009, descendo para 2013, 2060, depois será estabilizado, voo 1754. 254. 6254, muito bom dia. Informação é curso novembro. Prepare da Elle da Bridge para Rio de Janeiro, aguarde cópia. 6 novembro, da Elle da Bridge. São Salvador, muito bom dia. É o Sam, 3204, livrou. Sam 3204, muito bom dia. Autorizar táxi Alfa Juliette 03. Alfa Juliette 03, o Sam 3204. Colagem metro 090 graus, 15,9. A minha decola dá uma 0, uma 044. Salvador, Oxana, linha 2, no 3, está pronto, ponto de espera da 10. Oxana, linha 2, no 3, mantém o ponto de espera. Mas não mantém o pronto, ponto de espera 8740. Sim, esse ponto de espera 8740, mantém o ponto de espera. Oxana, linha 2, no 3, mantém o ponto de espera. Mantém o ponto de espera, linha 2, no 3. Salvador? Papa Romeu Bravo, Serra Serra, controle Salvador. CS, confirma que primeira massa. Oxalé 6254, copia? Pronto, copia. Autorizar Salvador, Rio de Janeiro, nível 360. Peso 1-0, até SMAP, direto Luto, direto Barbacena, conforme rota do plano de voo. Decolada 1-0, com curva direita, da Elle, da Bridge a sua saída, 5-0-5-5 ao transponder, controle Salvador, opere 1-2-0, destino 8. Meia, chame controle no 208. 208, 044. 1-0, SMAP, Luto, Barbacena, após conforme. Responde 50-55, controle 1208, CNM 6254, cortejamento correto, também pronto para feedback e acionamento no 02. Ah, confirmando, está em Vera Cruz? Tinha entendido no... no centro de convenções aqui em Salvador. Sim, mantenha 503, autorizado o cruzamento da Bahia do Santos a 503, altímetro no 0, no 3, no prazo, tem a terra. Controle, ligou no 044. Aguarde. Gol no 044, contato radar na decolagem, supo no nível 390 na saída Fuca, transição Caju. Fuca Caju 390, 044. Controle gol no 754, está estabilizado na X-ray. Gol no 754, passando zona completa final, chama agora a torre 118, 195. 195, uma boa. Na rotatória, Juliette Bravo Delta. Juliette Bravo Delta, torre 118, 195. Bravo Delta. Prossiga. Salvador, aquela identificação, desça para o nível 050 na chegada mar, altímetro no 013. Poste no farol de Itapuã, qual seria a intenção, pouso direto na cabeceira ou direto nos pajas? Farol de Itapuã. Contact now receive set 126.85, enable 125.45. 126.85. Taxi da Taxi Hotel. 4-0. Controle Salvador, Papa 3, Juliette Bravo Delta. Juliette Bravo Delta, prossiga. Só mantendo espera na rotatória e sessão de pouso na 0. Sim, mantém espera na rotatória e aguarde instruções para a final. guardando. São 3217, solo 29, direito no 219. 219. Pushback em acionamento, sem isso. Ah, ótimo então. Vou fechar as portas já de chão por hoje. Tente, azul 4463. Bom dia, solo. 3216 da tarde. 3216, muito bom dia. Tens ataque Alfa, reporta da Juliette. Alfa, reporta da Juliette. 95. 118, 95, cruzamento da torre. E 5.800 pés abaixo. Obrigado. De pista livre. 1754, nossa escuta. Sete, cinco, quatro, ponto autorizado, cabeceiro 10, vento, uma centena com 15 nós. Teve pouso na 10, gol 1754. Força aérea 8740, decola 30, chefe controle no 208. 208, grato. Papá Romeu, Hotel Juliette Serra, visual com tráfego na curta final da 10. Afirmo, senhor. Condições de prosseguir a retaguarda do tráfego, agilizando. Afirmo. Está autorizado para seguir a retaguarda do tráfego Hotel Juliette Serra. Vento, uma centena no meio do geral. Serra, gente. Informe, peço que o senhor agilize. Informe que eu já estou com o segundo tráfego, tá ok? Já agora dá 10 milhas aproximadamente na cabeceira. Serra, gente. Oi, bom dia. O Papa Romeu Yankee, Eco Novembro. Yankee Eco November, reposte no través da torre para o cruzamento, aguardando para o cruzamento. Reposte através da torre, aguardando para o cruzamento, tá vendo? 32 na meia da tarde. Pronto, caso de condições, devido ser próximo à final da 1-0, o Papa Romeu, Papa Serra Branca. 2, 3. Quantidade tem coisa pra encher, aliás, decolagem, sem parar. Gente, eu chamei 6213. Aguarde só mais alguns instantes para a sua decolagem. Torre, bom dia, gol 1041, 1,5 milha para o externo. Baixado intervalo, visual rápido. 1041, continue a aproximação. Informe teu helicóptero praticamente cruzando a final da 10, não vai interferir com a sua aproximação. Continue a aproximação, informarei que speed está livre. Ok, continuando. Papá Romeu, Hotel Juliette Serra, da presente curva direita para pouso curto na 17. Afirmo, senhor. Iniciando. Sete, cinco, quatro, solo, 32, direito, 219. Direito, 219, gol, 197, 54, com a boa. Passou o externo, embaixo travado, gol. Hoje na aproximação e formarei pista livre com 1041. Olá. Hotel Juliette Serra, autorizado pouso na pista 17, vento 090 graus, 1629. Serra, ciente, senhora. Baixa travada, acusará librando. 7, manter a proa da pista e curvar à direita para ingressar a linha do litoral, setor sul do campo. O Papão Romeu, Papai Serra Bravo. Pista livre, pouso autorizado, cabeceiro 90, 0041, vento 090 graus, 17. Desculpa, podia só confirmar o vento, por favor? Confirmo, 090 graus com 179. Informo que o helicóptero vai pousar pairado sobre a cabeceira 17, não interfere com o seu pouso. Consciente, helicóptero, muito obrigado. Pouso autorizado. Sul, linha do litoral, setor sul do campo, com curva à direita. Aciona no transponder 0126 e o controle 120.8. O Papá Romeu, o Papá Serra Bravo. Agora, Juliette Bravo Delta. Afirmo. Negativo, Papá Romeu Serra Bravo. Por gentileza, preste atenção no cotejamento. Decola da 17, decola da 17, sentido cabeceira 17, em direção à cabeceira 35. Da cabeceira 35, levanta voo e curva direita. Negativo pro norte. Decola com pro sul, sentido a pista 17. Certo, através da torre, o Yankee Eco November. Yankee Eco November vai manter espera nesse setor e aguardar para o cruzamento. Motor espera, November. 6213 ali, mantém cabeceira no zero. Mantenho no zero, ó. 6213, visa nessa nova sua decolação autorizada pela torre. O Papai Romeu Serra Bravo, corrigindo. Papai Serra Bravo, Pato da Bata, o PLB. 03 a bordo, fracionamento, chama a torre 10895. Seu tráfego, peço que o senhor mantenha, mantenha esse setor, aguardando instruções para o cruzamento do campo. Mantendo o setor, tá vendo? Salvador, Chané 6254, pushback no 2. Chané 6254 no 02, escolha a equipe de solo. Não, mantenha a posição e aguarde. Mantém, 6254. 1041 livrou, boa tarde. Confirme. Bom, 1041 livrou. O 1041 Alfa, mantém da Juliette. Alfa vai se bater antes da Juliette, gol 1041. Pode sinal da 10 Bravo Delta. E está feito contato visual com o tráfego que formará, Juliette Bravo Delta. O Papa Tango, Juliette Tango do Lua, autorizado Salvador, Vitória da Conquista, 1900, saída Arbor, após direto destino, decola da 10 com curva direita, 5072 é o transponder, controle Salvador, PR 120, destino 1. 5072 é o transponder. Último 0136. Estamos confirmando para o senhor o transponder 5072, frequência do controle de Salvador 120.8, sua saída é Arbor após direto de X. Autorizado cabeceiro 10, vento uma centena no 59, vai para o pátio 3. Afirma, pátio 3. Vai ter noitada, vai ficar apenas mais algum, só o tempo de ataque? Valores. Valores, gente. Tudo para o controle? 208. 208, bom dia. Papa Romeu, Yankee Eco November. Está presente, autorizado o cruzamento da visual com o tráfego decolando da 10? Afirma, tio. Afirmo, então pode prosseguir para o cruzamento. Reporte no término do cruzamento, Yankee Eco November. November vai reportar término. Dael Leda Brito. Pode guardar ela, está presente? Autorizado, era Israel. Israel. Cara, me escuta. Poderia confirmar sua posição? Sempre atento para trás do Guardião 07, a 500 pés, conseguindo para a pose em Ondina. Mano, está retornado? Bravo Delta, sala 38, direito no 219. 7, Tango Zulu. Reporte para ingresso no pátio principal. A Sierra Bravo, está autorizado o táxi até a interseção da Bata. Chame lá para ingresso. Tango Juliette, Bravo Delta, prossiga. Estabilizado no ILS 4076 Azul. Azul 4076 completa, final do procedimento ILS com sua torre 118, decimal 95. 895, obrigado. Gol 941 confirmando, qual será o procedimento que vai usar? Procedimento em uso ILS com sua, vai autorizar, vai efetuar algum procedimento terminado? Torre Salvador, Azul 4076, estabilizado no ILS Campo Avista. Azul 4076, continue a aproximação, informarei autorização de voo. Aguarda. PLB? Autorizar táxi até o ponto de espera, via parte principal, enviando ponto de espera à torre, em 1, 1, 8, decimal 9, 5, ajuste no 0, no 3 e bom voo. Obrigado, via parte. O Juliette Tanguzulu vai seguir o Embraer da Azul até o ponto de espera. O ponto de espera chamará a torre, em 1, 1, 8, decimal 9, 5, ajuste no 0, no 3. Nível 360 na saída da EL, após lida direto 3. 9360, não vai ser possível o perfil da saída, está desviando à direita, proa 230, 80 milhas. Certo, também proa 230 para desinformação, por 80 milhas, do Oceano M2-3. Controle, o Yankee Eco Novembro está retornando sua frequência, litoral, vou manter meu pé. Sim, Yankee Eco Novembro, mantendo meu pé. Quando possível, estimado para ingresso na terminal Aracaju e pouso. O pouso 1555. Terminal 1532. É, copiado 1555, pouso em Aracaju. Ingresso na terminal 1522. Será. Controle, muito boa tarde. Está 3144. Tem informação novembro cruzando 160 para 150. São 3144. Assina a identificação, desceu para o nível 050 na chegada Mare, ajuste o altímetro no 0 no 3. 050, no 0 no 3, ajuste, pode voar, tá? Autorizado. Direto, está, muito obrigado. 754. Tem o gol 1041, Juliette 11. E a Juliette, posição 11, gol 1041. O Juliette Bravo Delta, Juliette, passe 3, quando mata esse sinalizador. Juliette, bravo, bravo. 6254, conecta o chama para táxi. Livre, puxa, chama táxi, 6254. Para 8740, mantém o 060. Após a passagem do tráfego ali, mantém 4463. Após a passagem do tráfego ali, mantém 4463. Papá Romeu, Papá Serra Bravo, atenta ao possível ser de turbulência do tráfego, está pousando, tem livre decolagem cabeceira 17, tem uma centena no 411. Papá Romeu, Papá Sierra Bravo, decolado, 1143, chame controle no 208. 208, muito grato, senhorita. Então, boa tarde. Bom dia. Azul 4076, decola aos 42, chame controle, solo aos 42. Chame agora o solo no 219. 219 também. Está 32 no meio, senhorita. Provável saída da Fortaleza. Momo Frutti, prepare Momo Frutti para Fortaleza, aguarde cópia. Momo Frutti, e 3-2 no meio, obrigado. Chama de novo para a cópia. Solo Salvador, boa, Azul 4076, alisando pela Fox Trot. Azul 4076, muito bom dia, autorizar ataque Alfa, Juliette 01. Juliette para 01-4076. Guardião 07 vai tentar para tráfego do helicóptero 500 pés, rumo oposto, linha do litoral. É. Serra Brava, não escuta. 5432, por favor. Oceano M2-3, chama agora o centro Recife, 1-2. 5, décima 1, alterna 133, décima 25. A secundária, 133, decimal 25. Salvador, boa tarde, TAM 3283, informação novembro. TAM 3283, controle Salvador, acena identificação, desça para o nível 060 na chegada Mari. Ajuste o altímetro no 013. Ficou dessa 060 na Mari, ajuste padrão 03. Empresa Proxuna? Autorizado. Grêmio, 3283. Para o táxi Oceaner 6254, POB 128, 3:30, alterna Guarulhos. Altera Guarulhos, 128, 3:30. Os dados do táxi, autorizado táxi até o ponto de espera, via Índia, no ponto de espera a Torre, em 18.95, ajuste no 013, no bom voo. Via Índia, ponto de espera 1895, 1013, boa, bom dia, 6254. 907. Controle azul, 4463, decolado, passa 2700. Azul 4463, acione identificação. Identificou, 4463. Estabilizou, voo 941. Voo 941, completa o final do procedimento LS que foi no 0, torre 118, decimal 95. 895, até daqui a pouco. Controle Salvador, Papa Serra Bravo. Papa Serra Bravo, controle. Autorizado o cabo, senhor, tá com através. Autorizado direto o cabo, reporte sinal para pouso. Tá para final, cabe, bravo. Torre Gol 941, estabilizado no final do right break. Gol no 941, continue a aproximação e informarei autorização de pouso. Essa é... Quantas pontos que está acionado? 0260. Yeah. Controle azul 4463, acionado 0260. Centro azul 4463. Você conforme autorizado aqui no solo. Sente, 4463. 07, confirma intenções. Todo no Graeta, na vertical de Itapuã. Sente, mantenha a vertical de Itapuã e aguarde mais alguns instantes para prosseguir para o Graeta, ou guarde o 07. Salvador, Chanel 6254, ponto de espera pronto. Chanel 6254, mantém o ponto de espera. Mantém o ponto de espera, 6254. Papa Tango Juliette, Tango Zulu, decolado aos 47, chame controle no 208. Onda 208, Juliette Tango Zulu, graças, boa tarde. Sequência livre, Papa Serra Bravo. Controle, boa tarde, Papa Tango Juliette, Tango Zulu, decolou no zero, passando 800 pés. Aguarde. Azul 4463, troca de código de transponder para 0263. 0263, 4463. Papa Tango Juliette, Tango Zulu, contato radar na decolagem, sul para o nível 100 na saída Arbor. 100, saída Arbor, tá ligado a distância? Como é que vai ficar na curva, né? Palma e Romano, fica bravo, frequência livre. Acabou. O Juliette Tango Zulu, corrigindo, vai manter a restrição da saída. É, se vai manter então, Tango Zulu. Região 07 vai prosseguir a retaguarda do tráfego e pousa direto no pátio do Graé. Informe solo controlado, Guardião 07, vento. Uma centena com 179. Vente 07. Agora posição de 12 horas, 2 milhas, 1 no meu pé. Paciente, eu anotei 2.500, mas eu vou limpar. Com certeza. autorizada final do procedimento ILS X-Ray, desço para 2.000 pés, reporta estabilizado. 2.000, reporta ILS estabilizado na X-Ray, TAM 3.144. TAM 3.283, desço para 3.000 pés, altímetro no 0 no 3. Só 3.013, 3.283. Lima Hotel Juliette, prossiga. Lima Hotel Juliette, a cópia com a torre 118 em console 121-9. Ou Xané 6254 ali, mantém. A linha e mantém, 6254. Gol no 941, solo 50 direito no 219. 219, obrigado. Vem com o simpático, bicho que decola. A pro ideal seria 255, senhor. Papatão Lima, hotel Juliette, não escuta? É transporte enfermo, assinativo. Autorizado Salvador para Serra Bravo, Papá Bravo, nível 230, saída Momo, após direto destino, decola da 197, curva esquerda, 5104 é o transponder, controle Salvador no 20, decimal 8, Lima Hotel de Leve. Vento, uma centena no 59. A linha e decola, 6254. Sul, ingresso no litoral sul, 500 pés, reporte fora da barra, altímetro no 013. 8.95, ajuste no 013, bom voo. Alô, gol 941, livrou, boa tarde. Olá, 941, muito boa tarde, Alfa Juliette 06. Alfa Juliette 06, obrigado. Condições ágeis no 1.000 pés, frequência livre, coordenação local. Ao ingressar na terminal Aracaju, chamo mesmo na frequência 120.3, tem um bom voo. Ingresso na parte principal. Você autoriza voar para a posição Rio-Sul, que me ajudaria a evitar duas formações grandes na próxima. Confirmo o nome da posição. Índia Lima, Sierra, uniforme Kilo, já é na chegada lá para Ilhéus. Certo, autorizado inicialmente o desvio da formação, aguarda a autorização com o controle de alto. Muito obrigado. 3.144, estabilizada, foi da 1.0. Completa final, torre 1.18, decimal 9.5. 18.95, vai chamar. 3.54, decolado ao 5.3, chame controle no 208. 208, boa tarde, 6.254. Lima Hotel, o Papá Romeu, Papá Hotel Delta, você teria condições de ingressar na bata sem interferir com o tráfego, está transportando enfermo ou não? Aí aeronave, Bravo Eco 9 Lima. Ah, ele está acionando, em breve já vai chamar para o táxi. Não, melhor só aguardar então, para ele não interferir, porque ele está com enfermo grave a bordo. Só mais alguns instantes, já vai decolar, tá ok? TAM 3.283, autorizado a final do procedimento ILS X-Ray, chama 0, desça para 2.000 pés, reporta estabilizado. É só 2.000 e completo o X-Ray, 3.283. Bom dia, TAM 3.144, estabilizado, X-Ray, dá 1.0. 3.144, sente, continua a aproximação, informe 30 pontos baixado e travado, vento 090 graus com 1.149. Tá baixado e travado, 3.144, passando em dia terra agora. 3.144. Tem pouso autorizado, cabeceira 10, vento 090 graus e 129. Vento de pouso 90, 3.144. Juliette, Bravo Delta, na escuta do solo. Chame a torre agora em 1.9.95. Jasmina, escuta. Controle, 6254 vai precisar de um desvio à direita na proa 240. Autorizado desvio, confirmando por quantas milhas? 70 milhas. Correção 80 milhas. Copiado, 70 milhas. 80, 80. Sim, copiado. Mantenha 500 pés, frequência livre, coordenação local. Obrigado, bom voo. Azul 4463, autorizado pelo controle Ilhéus, apresenta direto o SUC. Controle está ciente, mapeia o nível 060. Chama agora o controle, o centro Recife, 126.85, alterna 125.45. Hotel Juliette, autorizada a decolagem capiceiro no 7, vento 090 graus no meio do dia. 18.95, obrigado. Boa tarde, TAM 3283. TAM 3283, boa tarde, reposto no externo, baixado e travado. Reportará. TAM 3144, solo 57 direito no 219. Solo 219, 13. 144. Salvador, muito boa. Dia, TAM 13. Boa tarde, 13144. TAM 3144, muito boa tarde. Autorizado táxi Alfa Juliette 04. Alfa Juliette 043, 144. Lima Hotel Juliette, decolado 57, chame controle no 208. 208, boa. Passando externo, baixado, travado, TAM. 3283. 3283. Pouso autorizado, cabeceiro no zero. Vento 090 graus, 11 segundos. Livre pouso no zero, tá? 3283. Fortaleza, informação November. Pouso 041, na informação November confere. Autorizado Salvador Fortaleza, nível 370, via UPZULU 19. Até Bangu, direto a Bucu, conforme rota do plano de voo, decolada 1-0, curva esquerda, sua saída é Momo, transição Froti, 5-1, 1-6 é o transponder, controle Salvador, PR 120, decimal 8. Pesado, Fortaleza, nível 370, via Pesolo 1-9, Bangu, DCT a Bucu, decolada 10 com curva esquerda, saída Momo, Froti, transponder 5-1, 1-2-0-0-8 1-2-0, decimal 8, frequência do controle Salvador, o gol 1-0-4 2-0-8, grato. É correto, é pronto para pushback, acionamento no 11. Ok, irá chamar para pushback, acionamento 1-0-4-1. Isso aí, possibilidade de voar direto ao destino da presente? Confirma a proa, da presente. 004, confirma? 004. Copiado 004. Confirma. A Autorizado, direto destino, Lima Hotel Juliette. Lima Hotel Juliette, direto destino, correto. Obrigada pela colaboração também, Hotel Delta. Para o nível 050 na chegada ponto, ajuste de altímetro no 0 no 3. Autorizado direto ponto, gol no 697. Oceaneve 254, conforme instruções do Centro Recife, restrito até o nível de voo 240, cotejo. 240-6254. Cotejamento correto, chama o Centro Recife 125-1, alterna 133-25. 25-133-25, 6254. 283, lembrou na reta. Muito boa tarde, autorizado ataque Alfa Juliette 02. Alfa Juliette até o 02, tá 3283. Ou 1600, controle Salvador, acione identificação, desça até o nível 110. Está presente direto e TAP. Presente direto é o 110, presente o TAP, 1600. O Papatão no Rio Link Mike solicita descida para 1 no meu pés e regressa para Salvador. É, desça para 1 no meu pés, altímetro no 0 no 3, reporta ingressando no corredor Interlagos. Reporta ingressando Interlagos no Rio Link Mike. Centro, repito o gol 19. Controle Salvador, voo 1600. Solicita o procedimento WIST para a pista 10 e, quando possível, para o do serviço 366. Sério, descendo até o nível 110, autorizado direto para o serviço 366. Descendo ainda 110, para o do serviço 366, autorizado, voo 1600. O 1600 desça para 3 mil pés, altímetro no 0 no 3. Tráfego 2 horas, 19 milhas, rumo sudoeste, passando 090 para nível 100, Charlie 402. Depois de efetuar algum desvio pela direita, informa para o controle com antecedência. A mensagem sobre o gol no 600? Afirmo, tráfego 2 horas, agora 1 no 7 milhas, rumo sudoeste. passando 090, ascensão nível 100, Charlie 402. No caso de desvio pela direita, informa o controle com antecedência. Ascensão, Fedora Diviso, no 600, obrigado. Desce até 3 mil pés. Desce até 3 mil pés, no 600. Tango José, Tango Zulu, tráfego 2 horas, 1,3 milhas, rumo nordeste, passando nível 115, descida para 3 mil pés, Boeing 737-800. Corrigindo 737-700. Salvador, voo 1806, informação novembro para Aracaju. 1806, autorizado para Aracaju, no 230, Golf 677. Decola da pista 1-0, primeira curva à esquerda, saída Pouca, transição Aracaju, controle 1208, aciona 5120. Autorizado, direto à Lagoinha. 10, curva à esquerda, na Pouca, Aracaju. Aciona 5120, motor de saída 208, 1806, posicionamento. 1806, acontecimento correto, chama o pushback e acionamento. Chamarinho, obrigado. Metro 0093. Fala Salvador, boa tarde, boa noite, 754, descente da November, solicita autorização para Campina Grande. Fala 754, autorizado Campina Grande, 390, Opera Zulu 10, leva a da 10, curva esquerda, Puca, transição de passe. Controle 1208, aciona 5121. Autorizado nível 310 para Campina Grande, via Pesulo 10, decola da 10 com curva esquerda, Puca transição de par 1208, o controle 5121 transponda, igual no 754. Bola 754, está correto, chama de pré-acionamento. Chamaremos. No 600, autorizado a final do procedimento ILS Whisky, desça para 2 mil pés, altímetro no 002, reporte estabilizado. 600, autorizado final do procedimento Whisky, desce 2 mil, autorizado, portaria estabilizado. Papatango, já está no Zulu, confirma a altitude da mantente, está recebendo o nível 105. Papatão José Tango Zulu, está na disputa do controle? Ah, mantendo uma 70, senhor, confio. Sim, agora sim, estou recebendo uma 70. Estava recebendo um nível 105, tem um tráfego restrito até o nível 110. Tango Zulu. Golo 328, tráfego 10 horas, 9 milhas, rumo ao sudoeste. Passando, mantendo o nível 100, Charlie 402. Batalha José Tango Zulu, tráfego adicional, posição 10 horas 7 milhas, rumo nordeste, passando nível 145, em descida para o nível 110, Boeing 737-800. Autorizado, desvio à direita, o gol número 97, confirma por quantas milhas? É. 1924, controle Salvador, acena identificação, desça para o nível 080 na chegada máxima, altímetro no 093. Lá os 24, copia o controle. Controle Salvador, gol 924. Colo 924, chama o controle em 120.8. Desça para o nível 080, está autorizada a chegada a Mare, altímetro no 012. 1208, necessitando desvio, na frente de Snap Gol, 924, camarão 208. Gol 1697, autorizado descida para 3 mil pés, altímetro no 012. 3 mil no 012, gol 1697. Quatro gol, 924, serão mandados com 100, cruzando 180 para 800, na proibição. Não foi copiado? Na proibição, que o gol 1924, cruzando 180 para 800, serão mandados com 100. Vente, reautorizado 060. 0060, November Link Mike, engrossou no Interlagos. November Link Mike, reporte visual com a pista no 7. Reporta visual com o 7, November Link Mike. Trude, poderia confirmar para o November Link Mike se está recebendo o modo Charlie? Negativo. Paciente. Lima Hotel Juliette. Prossiga. Informa um tráfego agora na sua posição de 1 hora, 20 milhas, cruzando agora 145, indexa para o 0620. Sente, forma que já passou 145, Lima Hotel Juliette. Sente. Tango Zulu? Papá Tango Juliette, Tango Zulu? Chama Recife 1288-133.3, o Juliette Tango Zulu. Salvador é o trip 5447, bom dia, sentido ao November. Trip 5447, bom dia para Barreira, só um minuto a cópia, eu respondo de frente, só um minuto. Se escuta. 315, identifica, chegada a MAN, desça até o 070. Gol no 697, redução 200 nós. 200, reduzindo, gol no 697. Gol no 328, desça para 4000, ajustando a 012, redução para 200 nós. 4000, 012, reduzindo, gol no 328. November Yankee Mike, visual com no 7? Afirma, tá visual. Sente, November Yankee Mike, mantendo a proa da rotatória, a torre 1895 com pouso. Torre 1895, grato, November Yankee Mike. Controle, boa tarde, passa rápido o braço, serra, serra. Bravo, Serra, Serra, prossiga. Controle do LCA. Destino, Serra, Bravo, Mike, Oscar, Maceió. Sente, está assinado 2000? Será 2000. Sente, o Bravo, Serra, Serra, mantendo 510, confere? Negativo. Atenta ao tráfego, próxima rotatória, a 4 milhas à frente do senhor, mantendo no 1000 pés com contato com a torre. Sente, vamos ficar até o Bravo, Serra, Serra. Salvador, 861, gente, após desvio, vou apelo. O chinês 61 no 41. Gol no 697, redução 1970 nós. 170, gol no 697, descendo para 3000. No 600, estabilizado. 71, pushback, Sam. Para sua informação, por favor, poderia informar o controle que não conseguiríamos cumprir as restrições. Estado acima do nível 100, 15 milhas. Restrição de acima do nível 100, ou... Por 15 milhas, a gente não vai conseguir cumprir essa restrição, passar acima do nível 100 em 15 milhas. Gente, vem falar o controle. Gente, reduzindo, ainda desce para 3 mil, prossegue 2 mil. Inicialmente 3 mil, aguarde descida. Gente, aguarde. Bravo Serra Serra 0234. 0234, Serra. Salvador, você é 141, precisa de informações, pode voar direto, segura. Negativo, o seu número 4 na aproximação. Após desvios, o seu voo apelo, aguardando vetoração para final. Agora apelo, voo no 697-2000, ajuste 1012, está livre LS, aporte estabilizado. 2012, livre LS, câmara estabilizada. Voo no 328, até 3 mil pés, o ajuste 1012. 3.0-2-1-3-2-2. Pode falar da pista 1-0 com curva direita na saída da Euleda Bridge, controle 1208, aciona 5123. Aerovia Terzulu no meio. Estou no final do 7 nesse momento, senhora. Avistado, pouso autorizado, cabeceiro no 7, vento 090 com 15 nós. Livre pouso no 7, nós vamos ver em que mais. Controle 12080, transponder 5123. Cupono 23 com 2080, transponder 3173. Correto, chama o Xbeck acionamento. Chama lá. Xbeck acionamento com 1041, posição 11. 1041 autorizado, chama ataque. Chama para o seu ataque, com 1041. 1041, só retificando, o senhor vai ser tratorado até o través 08. Quando lá, vai iniciar o acionamento, chama para o seu táxi. Tratorado até a posição 08, então iniciará o acionamento para chamar a condução do táxi. Voo 041. 641. Gente, o Chané 6141, não tem condições de manobra 235? Não, para lá está pior. Gente, qual a proa direita que o senhor poderia voar? No momento, nenhum. É manter a 235. Gente, reporte reaproando pelo, o Chanel 6141, o senhor vai ser seguido como número 4 na aproximação. Reportará pelo. Gol no 924, até 3000, ajuste no 012. Até 3000, gol 924, precisa passar ligeiramente à direita de Dona, para evitar falatão. Gol no 697, estabilizou? Estabilizado. Torre 1895. 1895. Gol no 328, 2000, ajuste no 012, está livre, LS, reporta estabilizado, gol no 328. 2000, reportará estabilizado, gol no 328. Gol no 328, 30, funcionando bem, boa tarde. 0195, decola da 17, proa sul com curva direita, pode decolar. Martinete Romeu, 02 a bordo? 02. Tramento táxi para 2, 1895. Equipamento? Romeu 66, 3 no POB. Confirme? Romeu 66 com 3 no POB. Sente. 6 mil, o Chanel 6141. Gente, vai manter 6 mil pés, o Chanel 6141. O senhor tem condições de voar na Pro 240? Pode ser. Sente, vai seguir com o número 4 na aproximação, mantém o 0, meia dúzia 0, aguardando o cruzamento com o tráfego número 3. 0, meia dúzia 0. O Chalé 6315, redução 2109. Reduzindo 2106315. Gol no 924, redução 1709. 770 mais, gol 924. Gol no 328, está livre, LS. Livre, LS, gol 328. Sala 600, seu sala 09, direita, sala 1, 2, 1, décimo 9. 219, 600. Serra Serra, quando possível, o estimado de ingresso na terminal Aracaju e o pouso em Maceió. Duas horas para ingresso terminal, 2:30 para pouso. Gente, o 1719 é ingresso na terminal Aracaju, confere? Afirmativo. E o pouso em Maceió? Às 17h40. 17.